distância vai sumindo no retrovisor. Pesada no meu coração. Ai, paixão, acelera, corta o tempo, vê se não demora. Lá pra trás, a distância vai sumindo no retrovisor. Está na ZYR435, canal 256, 99.1 MHz. Sorriso, Mato Grosso. Sorriso FM, do jeito que você gosta. Acompanhe às 21 horas pela Sorriso FM a transmissão do programa A Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Hidráulica Hidralmac, solução certa em serviços hidráulicos. Vem da máquina agrícola, trator e caminhão, nós temos a manutenção. Hidráulica Hidralmac, a parceira ideal do agrícola ao industrial até a construção. Representante Kuhn, com assistência Bosch em todo o estado. Toda a linha de motores hidros e redutores hidráulicos e a única em Sorriso e região a fazer cromagem, haste de pistão e brunimento de camisas. 6635448667, na rua Idemar Riede. Hidráulica Hidralmac. Todo domingo, às 9 da manhã, na Sorriso FM, tem a tradição gaúcha pra você ouvir. Recordando os pagos. A música gaúcha. Em bom estilo. Recordando os pagos. Na Sorriso FM. Oferecimento, SS Cerâmica, terraplanagem do friso, pioneira em insumos agrícolas, construtora Milani, tornearia Renascença e drogarias Farmelhor. Eu gosto de economizar, qualquer dia, qualquer hora. Não preciso procurar, eu já sei onde comprar. Vou na Rei do Pano agora. Lá tem artigos para o lar, pra vestir e pra calçar. Tem a moda que combina, pro senhor e pra senhora, pro vovô e pra vovó, pro menino e pra menina. Super Loja Rei do Pano, a loja do Edmilson. Fim de ano é na SS Cerâmica. Preparamos uma promoção especial para ajudar você a transformar seus planos em realidade com mais economia e qualidade. Seja para ampliar a casa, iniciar um projeto do zero ou dar aquele retoque na obra. Nossos tijolos garantem resistência, desempenho e o melhor custo-benefício da região. Fale conosco hoje mesmo e garanta condições exclusivas. 66 99916 9735 ou 3544 1962. Sorriso FM. Paradão Sertanejo. Hora certa, né, bebê? Vambora! 7:01 agora, vamos de moda! A cortina vem de longe. Vai revoando o pardal que vai pro lado contrário da chuva no Pantanal. Pra não apagar o paieiro, amolecer o chapéu, vai meu último ponteiro vistoriando esse céu. Logo a poeira não sobe, assenta a terra no chão. Coisa do homem lá em cima, milagre pra plantação. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor. Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor. Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. Oh, oh, oh. Entra que a chuva chegou. Oh, oh, oh. Entra que a chuva chegou. Vem de longe, vai revoando o pardal e vai pro lado contrário da chuva no Pantanal. Pra não apagar o paieiro, amolecer o chapéu, vai meu último ponteiro vistoriando esse céu. Logo a poeira não sobe, assenta a terra no chão. Coisa do homem lá em cima, milagre pra plantação. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor. Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor. Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. Oh, oh, oh. Entra que a chuva chegou. Oh, oh, oh. O mineiro e o italiano viviam as barras dos tribunais, numa demanda de terra que não deixava os dois em paz. Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais. O italiano roncava, nem que eu gaste alguns capitais. Quero ver esse mineiro voltar a pé pra Minas Gerais. Voltar a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes. Apelou pro advogado, fale pro juiz pra ter dó da gente. Diga que nós somos pobres, que meus filhinhos vivem doente. Um parmo de terra a mais pro italiano é indiferente. Se o juiz me ajuda a ganhar, lhe dou uma leitoa de presente. advogado, o senhor não sabe o que está falando. Não caia nessa besteira, senão nós vamos entrar pros canos. Esse juiz é uma fera, um homem sério e de tutano. Paulista da velha guarda, família de 400 anos. Manda leitoa pra ele, é dará vitória pro italiano. Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito. Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito. Mineiro disse ao doutor, eu fiz conforme lhe havia dito. Respondeu o advogado, o juiz vendeu, eu não acredito. Jogo meu diploma fora se nesse angu não tiver mosquito. Mineiro, nem mesmo eu tô acreditando. Ver meus filhinhos a pé, meu coração vivia sangrando. Peguei uma leitoa gorda, foi Deus do céu que deu esse plano. De uma cidade vizinha pro seu juiz eu fui despachando. Só não mandei no meu nome, eu mandei no nome do italiano. Esqueço. Com outra sou um homem infeliz. Eu já estou pagando um alto preço pra desfazer o mal que eu te fiz. Por isso não desligue o telefone. Me dê mais uma chance de explicar. Te vendo conversar com outro homem, senti tanta vontade de brigar. Fui dando porrada, quebrando tudo, te rebaixando, ele defendendo, o povo gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em prazer. Não sou santo, mas me perdoe, por favor. Vai, me chame de volta. Me dê uma chance de provar que me arrependi. Vai, diz que não importa, que já esqueceu e ainda quer viver só para mim. Arrependi. Vai, diz que

Ouça aqui na Sorriso FM todos os sábados às 7:15 da manhã. O programa Cultivando o Sorriso, a valorização do homem do campo. Realização, Sindicato Rural de Sorriso e AproSoja. Apoio, Paiol, Comercial Agrícola, parceria no campo. Não perca, sábado 7:15 da manhã, Cultivando o Sorriso. Comece o ano de moto nova na Pilotando Gostoso Yamaha. Comprando a nova Factor DX, você ganha R$1.000 de desconto ou capacete, documentos e emplacamento grátis. E não para por aí. XTZ 150 Crosser S ABS e Yamaha Flo 125 Híbrido Connect com preço de fábrica. A sua moto usada entra como entrada e os modelos já são linha 2026 com entrega imediata. Passe na Pilotando Gostoso em Sorriso, Avenida Blumenau, próximo ao Lago do Rota. Pilotando Gostoso Yamaha. Seu ano novo começa acelerando. Paradão Sertanejo. É nóis, filho. Vambora de hora certa. Vamos lá, são 7:17. Hora de sucesso em dose dupla. Agora tem dose dupla no Paradão Sertanejo. Duas músicas da mesma dupla pra você curtir. E o peito apertado, as veias saltando, cabeça ardendo, coração batendo meio acelerado. Todos me diziam como bons amigos, isso é um perigo, pode ser fatal. Me julgavam louco e muito estressado, e fui internado em um hospital. Assim me falou, vamos conversar. O que te incomoda, qual é o dilema? Fale o seu problema, vou tentar curar. Eu disse, doutor, eu tenho acordado meio sufocado e tendo visões. No galpão de pouso, meu pai gritando, berrante, tocando, chamando os peões. Socado no pilão de pau, do pão feito em casa, doces e bolinhos, do queijo fresquinho em cima do giral. Madrugada fria, bem no pé do morro, ouço meu cachorro acuando a caça. Ouço o urutau que me dá um arrepio e o bando de bugio gritando na guiçaça. Vá com Deus, amigo, e felicidade. As suas visões e sintomas de louco é mal que o caboclo sente na cidade. Não existe ainda um santo remédio que cure esse tédio, porque na verdade essas reações que parecem loucura é mal que não tem cura, maldita saudade.